Ela vai embrasado. Danny DJ, MC Malheirinho, olha o Guban. Ah, dá azulzinho pro vovô, vai. A pipa do vovô não sobe mais. Tá ligado, né? A pipa do vovô não sobe mais. Apesar de fazer tanta força, ele tá tentando. O vovô foi passado pra trás. Coitado do vovô, a pipa do vovô não sobe mais. Olha lá, coitadinho. A pipa do vovô não sobe mais. Apesar de fazer tanta força, o vovô foi passado pra trás. Então vai! Ele tentou mais uma empinadinha. Não deu! A pipa não deu, nem uma subidinha. E ele tá tentando. Ele tentou mais uma empinadinha. Não deu, não a deu. A pipa não deu, nem uma subidinha. Daquele jeito, vai. A pipa do vovô não sobe mais. A pipa do vovô deu ruim. Ah, tadinho do vovô, que isso? Coitadinho dele, tá ficando pra trás. Coitadinho dele. Ah, dá um zoomzinho pra ver que a pipa sobe. A pipa do vovô não sobe mais. A pipa do vovô deu ruim. Tá ligado, né? Não sobe mais. Coitadinho dele, tá ficando pra trás. Coitadinho dele. Ah, tá ligado. É isso aí, Denis. MC Malheirinho, olha o Ban. Ah, tá ligado, né? Carnaval embraçado. Ah, tadinho do vovô, que isso? Vovô deu ruim, Denis. Entendeu ou não entendeu? Ah, não, para aí, para aí, para aí. Aí, eu tenho a solução, hein, vovô? Quer um azulzinho, quer um azulzinho? A pipa do vovô não sobe mais. A pipa do vovô não sobe mais. Apesar de fazer tanta força, o vovô foi passado pra trás. A pipa do vovô não sobe mais. E aí, vovô, e aí, vovô? A pipa do vovô não sobe mais. Tem uma solução, hein? Apesar de fazer tanta força, o vovô foi passado pra trás. Tadinho do vovô. Ele tentou mais uma empinadinha. Ele, DJ. A pipa não deu nem uma subidinha. Vai! Ele tentou mais uma empinadinha. A pipa não deu nem uma subidinha. Deu